as mina, mano, se liga, respeite as mina. Ei, mano, se liga, respeite as mina. Ei, mano, se liga, respeite as mina. Muito valor cê tem, a nossa deu não. Eu canto a favor do que perdidos estão. A TV compra e destrói a nossa imagem. Não seja assim, mulher, demonstra coragem. Eu sei o que ela tem, eu sei o que ela quer. Comprar meu corpo, destruir a minha fé. Mulheres nuas, objeto de propaganda. Capa de revista, por dinheiro a roupa arranca. Mina, não seja assim, se guarde até o fim. Um cara de responsa, espere ele vem sim. Agilize-se, não se deixe levar. Por dinheiro, status ou música da moda, que incentiva a nudez, desrespeito ao próprio corpo. Sexo antes da hora, homicídio no aborto. Eu sei que você merece respeito, e assim vai achar. Um mano que é direito da rainha do lar, a professora da escola, a ajudadora do marido ao lado a toda hora. Aqui mais uma do Quintino mandando sua versão. 212 NA, valorização. O valor cê tem, a nossa deu o dom. Eu canto a favor do que perdido está. A TV compra e destrói a nossa imagem. Não seja assim, mulher, demonstra coragem. Ei, mano, se liga, respeite as mina.